ser um dado, né? Um, justamente pra não. Posso colocar aqui nesse blog? Até pra não. Pra você também não se sentir de não. Pode falar o que quiser que eu vou. Que não, não vai ser identificado assumo, a você. Eu assumo o que falo. E, bom, então é isso. Então a primeira pergunta é: o que faz um cientista? O cientista, ele procura, né, desvendar o desconhecido, né, ou para elaborar uma nova teoria, ou para desenvolver um novo material. Isso em termos de química. Agora tem cientistas que são mais filósofos, pensam em como entender a vida, né, pensam em como entender o universo. Então é algo muito variável, depende, né, da área que o cientista. Mas, de uma forma geral, o cientista em si, ele procura o desconhecido, procura esclarecer alguma coisa ou produzir alguma coisa nova ou melhorar as coisas que já existem, mas que não funcionam da forma que ele imagina que deveria funcionar. Em linhas globais, eu acho que é assim que definiria um cientista. Certo. E na sua opinião, existe diferença entre cientista e pesquisador? Acredito que sim. Eu acho que um pesquisador, ele talvez seja um pouco mais limitado do que um cientista. É, você pode pesquisar coisas sem ter muita novidade, você está fazendo uma pesquisa. Eu acho que um cientista, ele é mais criativo do que um pesquisador simplesmente. Então, o pesquisador, ele pode até desenvolver um excelente trabalho, mas eu acho que é dentro de uma certa limitação. Certo. É, e na sua opinião, a ciência, ou na sua forma de ver, a ciência, ela simplifica os problemas ou ela torna os problemas mais complexos? Diz alguns que cada coisa que você descobre, né, você cria uma série de problemas para serem elucidados. Uhum. Isso é muito relativo. Porque às vezes você pode simplificar, descobrir uma coisa acabada, parou por ali, ou você pode descobrir uma coisa totalmente nova e que precisa ainda muitas outras pesquisas a serem esclarecidas. Então há vários níveis de pesquisa. Tem pesquisas que nunca são acabadas, né? E outras são com um objetivo mais específico, você acaba concluindo aquilo e fechou e está tudo certo. Na química, são mais valorizadas as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas? Hoje em dia, eu diria que a tecnológica é mais valorizada. Até uns 20 anos atrás, talvez por aí, as pesquisas de base eram muito prestigiadas. Não se procurava aplicação naquilo que se estava fazendo. Hoje virou o contrário. Parece que não se tem mais muita novidade na ciência básica, não só na química em si, e parece que se procura objetivar a pesquisa simplesmente aplicada. Tanto é que os órgãos financiadores sempre estão interessados em saber o que você está pesquisando aqui, em termos de aplicação. E você vê que os colegas, os pesquisadores, né, que fazem uma pesquisa aplicada, eles têm mais recurso, mais fácil do que aqueles que fazem pesquisa simplesmente básica. Lógico que se procura fazer os dois, mas sempre tem um viés mais definido para uma ou outra coisa. E você concorda com essa mudança, digamos, que você falou? Olha, eu acho que tem espaço para... Nós estamos lá. A minha resposta anterior se refere ao que nós fazemos na universidade. Infelizmente, o Brasil é muito limitado em termos de pesquisa aplicada. Isso deveria ter, como tem em outros lugares, em outros países, né, institutos onde se faz uma pesquisa mais aplicada. Na universidade tem colegas que acham absurdo que na universidade se preocupe com patente. Então, no estágio que nós estamos no Brasil, por exemplo, eu acho que depende também de cada país, eu acho que nós devíamos nos preocupar de fato bastante com a química tecnológica, ou a pesquisa tecnológica. Porque só aí é que você pode realmente tornar um país com uma boa tecnologia. É o caso típico da Coreia. Não sei até que ponto eles são bons em ciência fundamental, mas são muito bons em tecnologia. Aí você não vende conhecimento, você vende produto. E como nós vivemos no universo, né, de tecnologia, se você não fizer pesquisa aplicada, o país fica nesse marasmo, nesse atraso que nós temos no Brasil. Então, acho que nós devemos realmente nos preocupar, não ficar de braço cruzado quanto a química ou a pesquisa fundamental. Acho que as duas têm que correr junto. Mas nós temos que dar atenção à tecnológica. E só aí que nós podemos ser um país independente e parar de exportar o que nós exportávamos na época de Portugal. É o grão, né, é o minério. Sem a pesquisa aplicada, nós não saímos disso. Certo. E por que sua pesquisa é importante? A minha? Primeiro porque me satisfaz. Né, me deixa bastante ocupado. E me dá satisfação também, não a pesquisa em si, mas através dela eu poder ajudar os alunos, ajudar os jovens a encontrar o seu lugar, né, a encontrar até mesmo um trabalho, encontrar os seus sonhos, né, ou pelo menos ter espaço no meu laboratório para eles poderem sonhar. Então eu acho que essa é importante, não é o que eu vou produzir obrigatoriamente, ou vou deixar de produzir, mas é o que eu vou dar chance dos meus alunos poderem crescer enquanto indivíduos. E qual imagem as pessoas fora da academia, digamos, né, as pessoas em geral, elas têm do cientista? Olha, eu acho que já foi tempo que se imaginava, né, o cientista como alguém fora da normalidade. Um Einstein ou alguma coisa que o vale. Eu acho que hoje já encaram, né, o cientista como uma pessoa talvez inteligente, né, uma pessoa dedicada e que tem aí suas esquisitices como todos os outros têm. Né, mas não é um protótipo assim de um cara fora do eixo. Né. E você acredita que um pós-graduando pode ser considerado um cientista? Eu diria que, com exceções, pode. Mas, no geral, eu diria que é um cientista em formação. Ele talvez tenha, ou muito provavelmente tenha inteligência, obviamente, né? Mas não tem ainda, de forma acabada, né, as metodologias que têm que ser desenvolvidas para ele realmente dizer que ele é um cientista praticante. Né? Eu acho que ele tem vocação a ser cientista, mas ele, às vezes, ele se decepciona e ele vê que ele não tem habilidade para aquilo. Então, eu acho que é uma oportunidade para ele realmente confirmar ou não se a vocação dele é aquilo que ele está procurando, né? Se ele está no lugar certo. Então, eu acho que é um ambiente para ele se afirmar ou não como cientista. É difícil você dizer, porque tem gente que chega na universidade, até faz a... defende o seu trabalho, às vezes trabalhos brilhantes, mas ele se decepciona com alguma coisa, ou com ele próprio. Ele fala, olha, eu não sou um cientista, eu não tenho essas habilidades, não tenho essa vocação. Porque eu diria que um cientista é uma pessoa especial, né? É uma pessoa que tem paixão, né, por procurar o desconhecido. E às vezes a pessoa não tem essa paciência, né? Ele acha que não é aquele lugar dele, não é realmente aquilo que ele estava procurando, como em qualquer profissão. O cientista não é diferente de ser um faxineiro, ser um carpinteiro. Cada um tem sua habilidade. Né? Às vezes você acha que você vai gostar de ser bancário, e depois você acha que aquilo é muito monótono, que você vai procurar uma outra profissão, é o médico. Né? Então, eu acho que o pós-graduando, ele está em busca de, né, verificar se ele realmente é de fato um cientista ou simplesmente foi uma nuvem passageira na vida dele. E aí vai procurar outro mundo. Quais as principais características na sua experiência, né, de um bom pós-graduando? Um bom pós-graduando, eu diria que é aquele que procura trabalhar de uma forma independente. Porque nós temos muitos pós-graduando que ele mal faz aquilo que é ordenado para ele ou é pedido pelo orientador. Ele não vai procurar detalhes, né, sobre o que ele está fazendo para explicar os resultados que ele tem. Ele simplesmente executa. Assim como nós temos também pseudocientistas, né, que são muito limitados. Ele faz aquilo, o mínimo, mas ele não tem a vocação full-time disponível para aquilo. Eu acho que um pós-graduando, ele tem que fazer mais do que o orientador lhe pede, fazer mais do que está no projeto dele. Desde que apareçam novas perguntas, ele tem que ir atrás de novas respostas. Então, para mim, isso é um bom pesquisador, é um bom pós-graduando. Infelizmente, uma boa parte não tem. Aí que eu falo, né? O cara não pode se considerar um bom cientista se ele não vai em busca das respostas, né, das perguntas que a ciência faz. Então, isso que eu diria, né? Daí você amadurece por você mesmo. Você não vai dar o seu projeto por acabado porque a bolsa acabou. Embora nós saibamos que o financeiro é importante, mas o projeto, o sonho deve estar acima disso. Você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, o nosso curso aqui, né, ele estimula essas características nos alunos? Não. Não, e até agora, semana passada, o presidente da FAPESP, o Lebeck, né, ele estava falando que os pós-graduandos trabalham enquanto ele está recebendo a bolsa. Então, os próprios programas nossos estão errados. Por quê? Ele limita o prazo, né, do aluno defender mestrado ou defender doutorado e a bolsa está atrelada a esse prazo. Então, o pós-graduando que quer realmente ir atrás de respostas das perguntas que ele mesmo faz, a instituição não favorece. Um outro aspecto, os próprios programas de pós-graduação, né, atrelado a CAPES, por exemplo, né, coloca um limite, um tanto quanto restrito, em termos de defesa de mestrado e doutorado. Pesquisa nem sempre, né, pode estar com o tempo determinado. Então, os nossos programas já impingem no pós-graduando, nem no próprio orientador, um prazo. E nem sempre a pesquisa tem um prazo limitado assim. Então, eu diria que os nossos programas também não dá, em função disso, aquela liberdade do pós-graduando e em busca que foge até a orientação dele, do supervisor ou do orientador em si. Ele devia ter uma certa flexibilidade, mas o próprio tempo limita isso. Então, eu diria que é um programa, financeiramente pode ter lá, né, as suas obrigações, mas falha muito em termos de criatividade, em termos de formação do aluno, né, porque ele tem um tempo limitado. Então, eu acho que está bastante falho, precisaria ser revisto. Dá um pouco mais de responsabilidade ao aluno e cobrar também. Cobrar do aluno e do próprio orientador. Qual a importância da participação em congressos nessa formação de pesquisador? Eu diria que o congresso é uma vitrine do que se faz no mundo, na sua área ou em qualquer área de ciência. Você vai ver como as pessoas fazem, o que fazem, Então você vai poder julgar até mesmo o que você está fazendo, qual a importância, qual o quanto a sua pesquisa está inserida no contexto daquela área que você vai no congresso. Mas tem uma importância. E você pode ter contato com outras pessoas, trocar ideias, né, que fora do seu país. Então isso é bastante importante, eu diria que faz parte também da formação, né, do cientista em si. E qual a importância de publicar artigos? Eu diria que publicar por publicar é nenhuma. Mas se você tem uma coisa importante, né, eu acho que é necessário você publicar para você, inclusive, é expor o que você está fazendo a uma crítica universal. Porque se você faz coisas importantes, você vai ser citado. E mais importante que a sua publicação é a citação. Se você acha que está fazendo uma coisa importante, mas ninguém cita seu nome, será o seu trabalho? Será que você está fazendo alguma coisa realmente importante? Pode estar fazendo importante para a sua cidade, para o seu país, mas não é importante em termo universal? Então você pode avaliar. Você tem gente que faz pesquisa, né, tão importante quanto qualquer outra, não publica em língua inglesa, por exemplo. Né? No entanto, aquilo pode ter uma importância fundamental, né, para a cidade dele, para o país dele. Então isso é um tanto quanto relativo. Mas se nós queremos fazer uma pesquisa, uma ciência universal, é sim importante publicar. Mas não publicar por publicar, como nós temos também sido obrigados a fazer no nosso país. Porque o que se conta muito no Brasil é número, não qualidade. Então é outra coisa totalmente errada que algum órgão, né, seja CAP, FAPESP, CNPq, ou nós mesmos estamos exigindo de uma forma muito de números. Voltando agora um pouco no passado, quais foram as suas influências para escolher a carreira acadêmica, a carreira científica? Bem, eu fui bancário durante uns 6 anos, mas a minha ideia era sempre ser professor. Inicialmente eu queria ser professor, porque eu achava que era uma forma de ter liberdade. É você ser professor. Porque todo lugar tem uma escola. Né? Como todo lugar tem uma igreja. Como eu não tenho vocação para ser padre, nunca tive, eu achava que ser professor. Né? E também ensinar, eu sempre gostei de ensinar. E com o tempo, né, eu achei que criar também era um incentivo para ocupar a minha mente. Né? E eu então achei que deveria fazer química dentro do terceiro colegial. Terceiro, não, dentro do primeiro colegial. Eu sabia que queria ser químico e queria ser químico inorgânico. Eu achava muito interessante, né, a origem dos minérios, a origem dos metais. Então isso me intrigava, né, a criação do universo. Eu nunca pensei em ser um pesquisador na área, por exemplo, de engenharia. O que eu queria era criar. Eu talvez tenha uma ideia errônea, né? Eu tinha uma ideia errônea, que o engenheiro ele modula, mas ele não cria novos materiais, por exemplo. Né? Então isso foi o que me fez, né, o despertar para a criatividade e para ensinar, né, logicamente aprender com tudo isso, né, que me fez com que eu voltasse minha atenção para a universidade, para a carreira de pesquisador, né, de professor. E quais critérios você utilizou para escolher o seu orientador, ou seus orientadores, né, de mestrado, doutorado? Eu fiz o meu mestrado e o doutorado com o senhor Henrique Toma, talvez seja o químico inorgânico mais conhecido do país, e na época ele estava desenvolvendo uma pesquisa inovadora, porque até aquela época no Brasil no usina orgânica, trabalhava praticamente só com lantanídeos, que, a meu ver, tem uma química um tanto quanto limitada. É importante, mas em termos de aplicação de teorias em cima dessa química, eu acho um pouco limitado. E o professor Henrique Doma estava iniciando, talvez, no país, com a ênfase nos metais de transição, que tem uma química mais versátil. E é uma pessoa extremamente dedicada, extremamente competente. Na época, obviamente, não saberia avaliar isso, né? Mas era uma química nova. E ele trabalhava, na época, né, com o professor Henrique Doma, que em 83 ganhou o prêmio Nobel. Então, isso é que me despertava, né? Era um novo, né? Era uma alteração no curso da química no país. E o professor Henrique Doma tem uma contribuição muito grande nessa área. E ele foi um modelo de como orientar para você hoje? Foi, eu diria que sim. Porque foi uma pessoa, e é ainda hoje, uma pessoa muito dedicada, extremamente rigoroso, né? E embora dê uma certa flexibilidade ao orientando, né, crescer, mas ele bota uma linha dentro do projeto que aquela é a espinha dorsal do que vai ser feito. Lógico, pode ter aí pode ter alguma variação, né, mas a espinha dorsal está ali. Uma pessoa que está muito próximo dos alunos, né, sempre disposto, né, eu diria, 24 horas, uhum. 365 dias por ano. Então, isso foi um modelo. Uhum. É um modelo de exigência, que eu sou também exigente. Uhum. Então, eu diria que foi um modelo, sim. Certo. Se precisa... Está mais ou menos... Falta um terço da... Ah, é? Não, então, vamos tomar um café ali. Vamos lá, depois de volta. Então, vou. E aí, o pessoal trouxe.